balcão, casa de papelão. Olhos nos olhos, preste atenção. Olha a ocupação. Só ficou você, só restou você. Uivo um louco, sangue em choro, pra agradar opressão. Não de foice ou faca esquartejada, alma amarga, massa lata, estoura pulmão. Toda pedra acaba, toda brisa passa, toda morte chega e laça. São pra mais de 1 milhão. Prédios vão se erguer e o glamour vai colher. Corpos na multidão. Pessoal, programa La Cidade no ar, aqui na Rádio Gralha, 107.1, 106.1, estou errando até a frequência hoje. Estamos aqui desenrolando o microfone. Para começar aqui uma conversa bem bacana aqui, hoje o programa é um pouco para discutir a repressão policial. A gente teve essa semana aqui a questão dos professores ali na frente da Assembleia Legislativa, que o pessoal ocupou, né? Mas teve uma repressão policial, uma posição até contraditória da polícia, que parte da polícia não acatou as ordens da repressão, outra parte reprimiu, e, enfim. Os atos contra o aumento da tarifa, que também aconteceram aqui em Curitiba, mas aconteceram em outras cidades também. Aqui em Curitiba teve um acampamento em frente à prefeitura, né, que acabou com o pessoal do coletivo ganhando uma cadeira para discutir o transporte público da cidade, mas a gente sabe que continua foda, a tarifa aumentou para 3,30. A articulação com a região metropolitana agora não existe mais, então quem mora na região metropolitana para chegar em Curitiba paga duas tarifas. E isso é o que está em pauta, né? E para defender o lucro dos patrões, o lucro da galera que está explorando aí os trabalhadores em todos os níveis, tem a polícia, né, que é o braço do Estado que se coloca frente a qualquer reivindicação por mudança, por transformação, né. E aí acho que o debate vai um pouco nesse sentido. Acho que o Ernesto pode fazer uma introdução um pouco melhor do que eu estou fazendo agora. Então, a proposta hoje do programa mesmo surgiu com os companheiros lá da RadioLibre.co, lá da Colômbia, lá de Medellín, pelo seguinte fato: eles estão com uma campanha pelo fim do chama ESMUD ou ESVUD, que é como se fosse uma entidade móvel de violência policial, né, de controle policial, e que essa entidade policial está fazendo várias ações muito truculentas com toda a população de Medellín, da Colômbia, de várias outras cidades, e surgiu dentro dessa rede de comunicadores populares lá da Colômbia, e de fazer uma atividade chamada Barricada Sonora, que seria o quê? Todos os comunicadores, todas as rádios, todas as pessoas que não se estão conformadas por essa situação, estarem divulgando e passando à frente todos esses tipos de ações repressivas que estão acontecendo da polícia lá na Colômbia. E por ter essa proximidade com nós aqui da Rádio Gralha, a gente percebeu que isso é uma pauta, é um momento que aqui no Brasil, aqui em Curitiba, aqui no Paraná, acontece frequentemente, como o próprio Baltazar comentou, e eu vou aqui reforçar, tanto nas manifestações contra o transporte, nós mesmos fomos inspecionados pela polícia, tomamos geral, perguntaram por que a gente estava na rua batucando, e a gente falou, não, a gente quer reduzir a tarifa, né? Mas como, aí o policial me indagou, mas por que vocês estão fazendo essa manifestação se a tarifa nem aumentou? Aí, poxa, já começa nesse jeito, né? O cara vem, fala que quer bater geral na gente, aí beleza, tamo todo mundo naquela posição totalmente desconfortável, e o cara pergunta pra gente sobre isso, aí é complicado, né? Aí, mais na sequência, toda essa greve geral que os servidores públicos estão fazendo, em especial os professores da rede estadual e da rede superior, estão fazendo um belíssimo ato, e acho que a gente pode ressaltar que essa greve que está acontecendo no Paraná, ela é fruto de todos os outros momentos frustrantes dos sindicatos, do sindicalismo paranaense, tá ligado, Baltazar? Que é um resultado de todos os outros acordão que os sindicatos fizeram no ano passado, no ano retrasado, que não resultaram em nada, e está sendo essa greve, e está totalmente sufocada por todo tipo de meio de comunicação de massa, e a gente está tentando dar voz a isso, está tentando fazer circular esse tipo de informação, esse tipo de notícia, que é muito pouco circulado. E por fim também, a gente teve a felicidade de ter um companheiro aqui do nosso lado, do Movimento Nacional de População de Rua, que também vai trazer uma outra face dessa violência policial aí, que é a violência cotidiana da rua mesmo, quem que sofre, como que é isso aí. Vou chamar aqui o companheiro para falar, o Caveira. Caveira vai falar aqui para nós. Salve, Caveira. Salve para todo o pessoal aí, para todos os ouvintes da rádio. Eu fui convidado pelo companheiro para estar representando o nosso movimento aí, e para falar um pouco da opressão e da violação que o povo da rua sofre aqui em Curitiba, né? Hoje a guarda está batendo um pouco menos, mas ainda está batendo, né? A gente tem muito problema com esse negócio da polícia civil, a militar. Antes a gente estava sentado ou deitado numa marquise, a gente era acordado com borrachada, água gelada em cima, entendeu? Tirava a nossa alimentação, o nosso pertence, roupa. Então o movimento evoluiu muito nessa parte, né? Que nem eu falei, a violação ainda existe, mas diminuiu um pouco. E até umas duas semanas atrás aí, eu sofri uma violação, mesmo fazendo parte do movimento, mesmo se identificando como do movimento, eu sofri uma violação, que eu fui parar na delegacia, no primeiro distrito, e chegando lá, os guardas revistaram minha bolsa, levaram alguma coisa da minha bolsa, entendeu? Porque eu fui conversar com eles sobre um caso de uma menina na Rua Barbosa, que uma menina até muito bonita, e ela chegou no meio da população de rua. Então a gente trabalha com população de rua, a gente está em todas as praças. E nesse dia, ela chegou para pedir o fogo para um dos meninos que estava lá na praça, e nessa que ela foi pedir a brasa, chegou a guarda. Daí a guarda chegou nela e falou, tá com algum problema, moça? E ela falou que não tinha problema nenhum. E mesmo assim o guarda insistiu, mas ele estava meio que se jogando pro lado dela, né? E ela foi meio que boca dura com ele, ele já mandou ela se levantar, encostar no carro, e ela falou que não ia encostar porque ela não ia levar geral de homem. E nessa do debate, os dois discutindo, ele já catou pelo braço dela, já jogou ela no chão, e eu vi essa cena, né? E eu fui chegar para tentar apaziguar, conversar, acalmar, porque eu conhecia ela assim mais do que eles, né? E nessa de tentar apaziguar, eu levei a invertida, que eu também fui para a viatura, né? E eles chegando lá, levaram a gente lá, eles não deu geral nela, porque daí juntou muita gente, começou a filmar. E só que mesmo assim ele arrumou um BOzinho para nós lá de como, tipo, para mim foi de obstrução ao serviço deles e desacato, né? Então até eu vou ter uma audiência semana que vem sobre essa questão da Rui Barbosa, mas eu creio que vai dar tudo certo, porque o nosso movimento é forte, tem advogado aí que vai me acompanhar. E a violência é demais, entendeu? Ano passado, aí, no final do ano, em dezembro, foi o mês onde que se houve mais morte de morador de rua em Curitiba. A gente tem registrado, que a gente está sabendo e acompanhando, a gente tem 12 casos de morte de morador de rua. E a polícia, quando sabe que é morador de rua, não está nem aí, não toma providência, entendeu? Nem no jornal não sai uma nota de nada. Só que é morador de rua, morreu ou porque estava usando droga, ou arrumou encrenca, é isso que eles falam. Nem investigação não existe no caso, para ter uma ideia. Tem hoje no ML aqui dois corpos de morador de rua, que a gente está sabendo, está tentando encontrar o familiar, onde que a gente chega para pedir informação e ninguém sabe o que aconteceu, o porquê da morte da pessoa. E fora essas mortes, aí é o caso das agressões mesmo. Na Copa do Mundo a gente teve vários casos de agressão contra morador de rua. Eles queriam fazer uma higienização em Curitiba para mostrar para os gringos que a cidade era bonita, que era limpa, que não tinha mendigo. E graças a Deus, a gente, o movimento Sendo Defesa, o COPED, vários apoiadores aí, ajudaram a gente aí, né, nessa Operação Copa, e deu certo. Teve algumas violações, mas é bem menos do que a gente imaginava que ia ter, né? E o que eu ia falar mais aqui? Assim... Sim, eu vou passar aqui pro companheiro aqui, daqui a pouco a gente conversa mais. Isso aí, valeu, Caveira. Vamos desenrolar esse papo, que tem muita coisa para falar mesmo. O que você tem para falar aí, Baltazar? Não, é engraçado porque eu troco uma ideia com eu moro aqui perto, né? Tem uma galera em situação de rua aqui que a gente acaba trocando ideia, né? Você passa, tromba todo dia, E muitos deles relatam, tipo, coisas absurdas, do tipo, a GCM passou aqui e levou as roupas que a gente tinha, tá ligado? Levou os livros que a gente tinha. Tipo, então é uma molecada que lê aí, tá ligado? E aí é uma coisa que, tipo, pra quem não conhece a molecada, não entende muito bem, mas a molecada lê, a molecada tem uma vivência, convive, pá, tem laços de afetividade entre si. E aí passa a GCM, passa a PM e toma, tipo, coisa básica, sabe? Toma alimentação, toma roupa da galera, que a galera tem para se trocar, e o pessoal fica tipo, só com a roupa do corpo, toma os cobertores, toma, enfim. Então, a violência policial, acho que ela tem mais a ver, tem a ver com um lance de incomodar a pessoa que está em situação de rua num nível de deixar o ambiente insuportável naquele lugar para ela, para que ela se desloque para um outro lugar. Né? Eu fiz um trabalho na Cracolândia, em São Paulo, acho que faz uns 2-3 anos atrás, em que a gente conversava com o pessoal, porque estava tendo aquela Operação Sufoco, né? Que era, você tinha uma Cracolândia em São Paulo, e tipo, boa parte das pessoas que estavam ali não eram usuários de crack, eram pessoas que viviam na rua, mas que estavam e compartilhavam naquele ambiente com as pessoas que usavam crack também, mas não estavam no rolê, sabe? E aí não é fazendo juízo de moral também de quem usa ou quem não usa o bagulho. Mas... Essa operação, ela consistia em todo dia ter polícia ali com bala de borracha e gás lacrimogêneo em cima do pessoal, para o pessoal sair dali. E a consequência foi que São Paulo, de uma Cracolândia, passou a ter pelo menos 7, sabe? Porque o pessoal se espalhou e... Bom, É um problema o pessoal se espalhar? É um problema para quem tem uma vida ali, de certa forma, confortável, dentro do seu apartamento e pá, e vê aquela pessoa, aquele ser humano ali na frente de casa e se sente incomodado de alguma forma, né? Não quero a pessoa ali não quer ter aquele tipo de convívio, sabe? Então eu acho que passa por uma parada que é anterior, que é o quanto a sociedade não vê a humanidade das pessoas que vivem na rua, não vêem como pessoas que têm uma sociabilidade, que na maioria das vezes tem uma família, que tem uma, enfim, vive como qualquer outra pessoa, e o único detalhe é que essa pessoa não vive dentro de uma casa comum, mas vive na rua, às vezes não num lugar fixo, às vezes passeando de um lugar para outro, e isso foi consequência de, sei lá, mano, de várias, para cada um é uma coisa diferente, né? São várias paradas que levou a pessoa a estar ali naquele momento. Muitas pessoas porque não aceitam a sociedade nossa do jeito que ela é, tal como ela é, sabe? Porque você pega a classe trabalhadora, nós, né, de maneira geral, a gente está condenado a viver de duas maneiras, né? Ou a viver como escravo de um trabalho que vai, tipo, pagar pouco para a gente, vai ferrar com a gente na maior parte do tempo, ferrar com a nossa saúde, ferrar com a nossa educação, ferrar com o nosso psicológico, ou viver, a opção é essa, né? Aí você tem aquele salário e tal, ou viver de uma maneira mais livre, mas ao mesmo tempo ilegal, marginal, papapá. Então, e dentro desse... entre aspas, né? E aí dentro desse livre, marginal, pá, você tem várias vertentes disso, né? Você tem a favela, você tem o tráfico de drogas, você tem o... Isso, para mim, não é uma escolha, né? Não é uma escolha você escolher entre se trabalhar como escravo e se ferrar, se fuder a vida inteira, ou trabalhar, ou, tipo, é isso ou a fome, ou a miséria, ou sei lá o que você queira chamar isso, sabe? Não é uma opção que a sociedade coloca pra gente. Tá aí, tá posto. E isso não, enfim, ou você se foge de trabalhar ou você entra nessa situação. E algumas pessoas simplesmente não aceitam isso, não querem ter que se submeter a uma jornada de trabalho de 8, 10 horas para ganhar um salário que mal dá para comer, mal dá para pagar uma casa, mal dá para se sustentar. E preferem mesmo viver nesse... E não que preferem, mas é que a alternativa a isso que sobra é o viver em situação de rua, né? Então, acho que a gente tem que refletir um pouco mais sobre o que isso tudo representa. Não sei se algum de vocês tem mais algo a dizer. Eu posso estar totalmente errado. Não, acho que é bem isso. Para a gente dar, então, um tempinho para respirar e pensar nisso tudo que a gente falou, vamos botar um sonzinho e vamos seguir com Criolo, Casa de Papelão. Na minha mente várias portas, e em cada porta uma comporta, que se retrai e às vezes se desloca. E quantos segredos não foram guardados nessa maloca? Flutuar no céu poluído da cidade e beber toda a sua mentira, esperança minha. Torneira sem água, moeda é religião que alicia. Vamos cantar para nossos mortos, vamos chorar pelos que ficam, orar por melhores dias e se humilhar por um novo abrigo. Não de foice ou faca esquartejada, alma amarga, massa lata, estoura pulmão. Toda pedra acaba, toda brisa passa, toda morte chega e laça. São pra mais de 1 milhão. Vão se erguer e o glamour vai colher corpos na multidão. Domicilio, viven los basureros. sexo y marihuana. Bienvenida mi amor, de noche a la mañana. Bienvenida mi amor, bienvenida Tijuana. Bienvenida tu pena, bienvenida la cena. Sopita de cama. Pô, meu braço tá doendo, não tem como deixar pra baixo. Ah, pô, você tem uma chapa da chiva. Ô, na real. É. Não é melhor? Não sei, eu não. Pode dizer disso aí, Cauê. Foda. A gente não pode nem. Nosso direito de ir e vir já foi restrito no rolê do busão, agora pela segunda vez, porque a PM não deixa nós seguir. Deixa eu contar uma outra coisa. O policial chegou e falou assim: o que vocês estão fazendo? Que é manifestação do quê? Eu falei: ah, é da manifestação contra o aumento. Ah, mas o aumento não subiu, o que vocês estão fazendo agora? Ué, a gente tem que fazer antes pra baixar esse aumento. Você não acha? Você não acha digno? Você não é trabalhador também? Não, acho digno. Só acho que a gente tem que fazer nosso trabalho, que é a segurança. Vai que vem alguém querer fazer badernagem, essas coisas, quebrar patrimônio e tal. É. Quem quer, você quer segurar? Você quer ser o gravador de som? Eu não sei como é que funciona. É só não apertar nada. Ótimo, gostei desse. Vou até fazer uma introdução aqui. Estamos aqui na Santos Andrade às 6 horas da tarde, onde a polícia já começou a coibir a manifestação. Entendeu? Já começaram a dar baculejo na galera, mesmo a manifestação sendo pacífica. Já tem vários carros parados aqui na frente do prédio histórico da reitoria. E indo em cima de estudante, como sempre, indo em cima da população, da galera que está aqui tranquila, tentando fazer uma manifestação tranquila. Né? Hã? Tá filmando? Aqui, ó. Na verdade, eu vim justamente por causa da movimentação. Acho que a gente. Viu lá? Eu vi os estudantes chegando, cantando numa boa. E os policiais que já estavam esperando, reprimindo, revistando, desnecessariamente, porque ninguém estava com nada, o pessoal estava com uma garrafa na mão, bando de balde, usando o panelaço. Usando o material reciclável. Usando material reciclável para poder fazer bagunça, que é só, né? Que é para poder gritar, que é para poder se movimentar. E a polícia reprimindo porque achando que poderia fazer alguma coisa com um balde e um pedacinho de cabra e vassoura. Sem chance. Então, depois você vê no Facebook, chama Rádio Gralha. Rádio Gralha. Aham, a gente tem uma rádio que transmite 106,1 FM. Aí a gente vai estar transmitindo tudo isso, mostrando as fotos, vídeos. Não, tudo bacana, mais. Eu filmei as duas partes, inclusive quando eles começaram a revistar as meninas e tal. Ah. De uma forma bem agressiva, né? Aham, invasiva até. Tire as coisas da mochila, porra, pra quem tirar coisas da mochila, olha. Fique mais pra perto do. Adido. Perto do batuque, perto da galera. Se achar que alguém quer falar alguma coisa, mano. Já? Bota o que você tem a dizer sobre isso. E vai ficar ligado direto, isso aqui grava quanto tempo? Muito. É? Ou seja, dá pra editar depois, tranquilo. Tá tudo eu tenho meu celular. Pega bem. Sai é puxar a galera aí, entrevistar a galera na rua mesmo. Falei? É o gravador. Entrevistar a galera aí. Falei, a polícia começou cedo. Sim, eles já sabiam o que ia rolar. É isso que é foda de divulgar a manifestação no Facebook, a polícia já tá toda... Rádio Gralha 106.1, frequências moduladas livres do poder, livre do Estado, livre do dinheiro. Essa é uma rádio livre, não confunda com rádio pirata, que piratas são eles que estão atrás do ouro. Rádio Globo, você está atrás do ouro. CBN também. Todas as outras que têm concessões são latifúndios do nosso ar. Então, voltando aí pro nosso tema do programa, eu queria então, tipo, trocar uma ideia mesmo com o Caveira, de já que o mano aqui já tá no movimento de população de rua, trocar essa ideia, perguntar, tipo, desde quando surgiu o movimento mesmo, e hoje, assim, quais que são a luta do dia a dia. Por exemplo, aqui em Curitiba mesmo. O movimento ele surgiu em São Paulo. Foi quando aconteceu aquela tragédia lá da chacina da Sé, onde que mataram 9 moradores de rua, foram assassinados, brutalmente assassinados lá na Praça da Sé. Daí, a partir daquele momento, lá foi criado entre moradores de rua mesmo, que eles se ajuntavam para proteção mesmo, para dormir todos juntos, para ficar mais fácil de se defender. E ali foi criado o movimento de rua. O movimento de rua em Curitiba tem 5 anos que ele tem aqui em Curitiba, que ele foi se espalhando pelo Brasil e chegou em Curitiba há 5 anos. O objetivo desse movimento de população de rua, que é constituído por morador de rua, todos que fazem parte do movimento já foi morador de rua ou são ainda morador de rua, o objetivo dele é fazer valer as políticas públicas para a população em situação de rua, né? Em Curitiba, o município já aderiu à Política Nacional de População de Rua. O Estado ainda não aderiu. Essa vai ser a nossa luta desse ano, que o Estado adere a essa Política Nacional de População em Situação de Rua. E o que acontece? Então, a gente faz muita... A gente denuncia violações, a gente faz encaminhamento, a gente... O que a gente puder fazer para a população que chega até nós, que é mais fácil a população chegar até nós para pedir uma ajuda para a saúde, para o encaminhamento para a saúde, do que chegar na própria saúde. Hoje o morador ainda está conseguindo acessar o básico da saúde. Há muito tempo atrás, antes do movimento começar a bater de frente com o prefeito, com o governador, o morador de rua não tinha esse acesso. Porque ele precisaria, para ter um acesso num posto de saúde, ele tinha que levar um comprovante de endereço e documentação. Sendo que o morador de rua geralmente não tem uma residência fixa e poucos têm documento, né? Um documento de identidade, um CPF que eles exigem. Então hoje a gente já tem uma política própria para o morador de rua mesmo, né? A gente luta para conseguir o básico, né? Que é de direito de todo brasileiro, né? Deixa eu falar um negócio aqui. Antes de começar aqui o programa, eu procurei umas paradas até, e aí eu descobri que o nosso Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, o famoso IBGE, quando ele faz o censo por domicílio. Ou seja, ele não consegue catalogar, entre aspas, né? Ele não consegue entrevistar gente que está na rua. Ele só entrevista gente que tem casa. Então, o censo é a maior furada, é o maior mentiroso das galáxias. Ele nunca vai ter respaldo para falar da população em situação de rua, né? E aí eu vi que, depois, quando iniciaram a fazer censos sem ser pelo IBGE, né? Para pensar sobre a população de rua, né? Entrevistar, ver como ela está. A cada ano que fazem, a população de rua mais aumenta, né? Então, a que ponto a gente está chegando na constituição da nossa cidade, como que as pessoas estão sendo tratadas e tudo mais. Não, acho que tem um agravante aí que... Bom, o Brasil acho que está sentindo um pouco menos, assim, mas está sentindo também. Tem uma crise financeira mundial aí que está bem tensa. E na Europa, sei lá, a Espanha, por exemplo, tem 40% de desemprego hoje, né? Hoje a Espanha tem 40% de desemprego. O Brasil tem 7% e a gente acha que é muito, assim. A gente vê uma galera aí sem trampo, pá. Na Espanha é muito mais, é 40%, assim. E aí você tem uma galera que, não tem grana, está desempregado, ou o salário não dá e tal, que carrega o terno e a gravata dentro da bolsinha, vai trabalhar de manhã, durante o dia, tal, com a roupa, terninho, pá. E durante a noite não tem onde dormir, dorme na rua, assim, sabe? Eu não sei se essa situação acontece aqui, mas ela evidencia muito o que é a nossa sociedade hoje, né? Ela joga a galera que não tem dinheiro, né? Não quer dizer que a pessoa não tenha nenhum outro valor, ela não tem dinheiro e joga essa galera pra rua. Eu queria até te fazer uma pergunta, na verdade. Eu soube um tempo atrás que o pessoal da FAS passava, isso logo que eu cheguei em Curitiba, o pessoal da FAS passava colocando o pessoal de morador dentro, em situação de rua dentro da Kombi e deixava em outros municípios para não, para não manchar a imagem da cidade. Isso realmente acontece? Como é que é? Não sei. É, isso é verdade. Já aconteceu. Assim como outros municípios faziam isso, pegavam morador em Paranaguá, mesmo aconteceu muito, deles encher van, trazer para Curitiba e largar tudo aqui. É, pessoal de Ponta Grossa também fez muito isso, encher a Kombi lá e trazer para Curitiba. Curitiba também violou essas leis, também fez a mesma coisa. Né? Mas era sempre um centro de recebimento de pessoas em situação de rua. Olha que loucura. Não... Quando eu morava em Ponta Grossa, eu pouco vi, assim, população em situação de rua, né? Mas isso aí que você contou, é, dá pra entender um pouco isso. Então, e hoje as violações, não é só da polícia, a polícia também tem a sua participação nessas violações dos direitos, mas a FAS também tem uma grande parte dessas violações. Porque hoje, para você acessar um serviço da FAS, é muito difícil. Assim como já era antes. Agora abriu vários espaços aí, mas a gente que é do movimento está visitando esses espaços, está vendo que é muito difícil para um morador conseguir acessar esse espaço. Essa Kombi que passa pegando o morador, que parece que é bonitinho e para levar pro resgate, para tomar um banho, se alimentar e dormir, ela só faz esse serviço só se alguém que não seja morador de rua, que vai ter que se identificar e falar que está morando no centro, ligar reclamando que tem um morador dormindo embaixo da marquise. Daí a FAS faz um trabalho de higienização, vai lá, pega aquele morador e leva pro... É, geralmente é quando tem uma denúncia isso, né? Então, o que acontece? Hoje tem mais de 4.700 morador de rua em Curitiba. Isso porque não tem censo que não é contado. Isso é umas instituições que trabalham junto com a gente aí que fazem esse levantamento. A gente calcula que tem muito mais. E vaga, para esse pessoal, a FAS tem 560 vagas só. Então, não, hoje, que nem eu falei, hoje ainda deu uma melhoradinha de 0,1%, porque já foi muito pior. Antes a gente só tinha um resgate social, onde que era servida uma alimentação que, me desculpa falar, mas não tinha nem condição, nem cachorro comia aquele troço lá. E, então, muito do pessoal preferia ficar na rua mesmo, entendeu? Tanto porque se alimentava melhor, às vezes passava alguém de igreja, deixava uma alimentação melhor e se sentia mais seguro, porque lá dentro também era um inferno, entendeu? Uma agressão não só tanto entre moradores, mas como da guarda, os educadores da FAS. Então a violação era de todos os lados. Quer fazer mais pergunta? O que eu ia falar é... Você comentou de só ter um amparo aqui na cidade para 500 pessoas no máximo, né? E aí eu fico me perguntando, poxa, eu aqui, né, trabalhador, se eu for tentar um programa de acesso à moradia, eu preciso ter um comprovante que eu ganho certa renda, um outro comprovante que eu moro em tal lugar, um outro comprovante disso, e para a população em situação de rua, né? Tipo, se o objetivo do movimento mesmo é esse, de que maneira que se faz para acessar, tipo, moradia, por exemplo, que eu acho que é fundamental, né? Qual que é, como que faz isso, né? Essa pergunta é bem interessante, porque é o seguinte, não existe uma política de moradia para a população de rua. A gente se encontrou agora há uns 15, 20 dias, junto ao presidente da Coab, e houve até um debate porque o presidente da Coab falou que não existe. Ele achou empecilho para a população de rua, ele falou que a população de rua talvez podia vender o imóvel, que tinha muitos alcoólatras ou usuário de droga. Só que é o seguinte, essa investigação que ele faz para saber do pessoal em situação de rua, ele já está contra a lei, porque na verdade ele nem pode investigar se a pessoa é ou não é, ou deixa de ser, porque isso é um projeto para todos, né? E quando o pessoal acessa o serviço da Coab, eles não são obrigados a falar se é ou não é viciado, se é alcoólatra, ou se ele, se ele não tem um salário fixo, se ele está com o nome sujo. E isso é mais uma violação do direito da população de rua. Dia 5 de março agora a gente vai ter um fórum, e o presidente da Coab, espero que esteja lá, né, para dar umas explicações, satisfação para a gente, por que que a gente não tem esse direito de uma casa, né, como todos têm. E a gente vai esperar, e até espero que se tiver alguém da rádio para acompanhar a gente, né, nesse evento aí, para estar por dentro e para estar passando para os ouvintes aí a realidade mesmo das violações, que é de todos os lados, né? Com certeza, vamos estar juntos, sim, com certeza. Então, bora botar uma musiquinha aí para tocar, a gente dá uma pausa aí. Aí depois a gente continua com a discussão, que eu acho que tem coisa bastante importante aí pra gente tocar. Acho que a gente dá pra fazer um último bloco aí na sequência das músicas aí. A gente vai ouvir um rap aí. Inclusive, se você quiser escolher uma música pra colocar aí, é só falar e a gente bota no playlist aí. Tamo junto aí. Até mais, galera. Vamos botar aí um play aí. Vamos ver o que vai rolar. O Bogo vai dar uma palavra aí ainda. Antes de fechar o som, eu quero conhecer um pouco a comunidade. Tem um pessoal que faz um improviso aí, que troca a ideia. Cadê? Tem dois aí pra gente fazer uma homenagem. Cadê? Sobe aqui, vem cá. Vem, mano. É você, você conhece. Então, a única cena aqui, o único debate que eu quero pedir aqui é para que a gente seja um debate homenageando a ocupação, a resistência a esse dia, a essas lonas azul, as lonas pretas espalhadas por todo o Brasil, a toda a resistência, aos zapatistas, a todos aqueles que promovem a resistência a essa máquina de formar maluco que está aí maluca também. Então, eu só peço que o tema, negão, seja um tema, agora, dentro da nossa brevidade aqui, então cada um tem um minuto. Por entre os

pra fechar mesmo, que eu não tenho nada pra afirmar o que é, né? Mas tenho mais é eu perguntar o que a gente pode fazer, né, daqui pra frente. E aí eu fico pensando, tipo, quais que são esses próximos passos, né? O que a gente pode pensar para esses dois tipos de pessoas que a gente falou aqui. O Caveira falou bem pra caramba aqui da população em situação de rua. É, de que maneira não ter mais esse tipo de violência. Na minha cabeça vem mais fora a polícia do mundo, fora a polícia de todos os lugares, não queremos mais polícia. Polícia não é trabalho, polícia é o fim, né? E aí não sei, vou passar aqui pro Baltazar. Não, na verdade a gente tem vários casos aí de... Acho que tem um caso bem emblemático aqui, que é o do Rafael Braga Vieira, né, que foi preso com... Ele foi preso com uma garrafa de pinho-sol e uma de, sei lá, uns produtos de limpeza que ele tinha na mochila e tal. E ele foi preso durante uma manifestação, foi condenado, está condenado aí a 5 anos de prisão por... Porra, porque por estar passando por uma manifestação, voltando do trabalho, né, ele era auxiliar de limpeza, por isso os produtos de limpeza na bolsa. Estava passando por uma manifestação, mas pelo fato dele ser negro, pelo fato dele morar, dele habitar a periferia de uma grande cidade, pelo fato, enfim, por vários preconceitos, várias exclusões da sociedade, ele foi condenado foi condenado a 5 anos de prisão, ao mesmo tempo que a gente pega aí o filho do Eike Batista, o Thor Batista, que matou, de fato, um cara e tal, foi inocentado essa semana, né? Então, o Caveira está falando aqui que o cara tinha filho e pai, e a família do cara ficou sem isso, mas o cara, o Thor Batista tem grana, tem o pai dele e pai, e se livrou dessa, né, mano? Não teve nem que pagar nada para a família. Então, tipo, a gente vive numa sociedade mesmo que, tipo, quanto mais fora do que a sociedade quer para você tá, você mais marginalizado você é. E aí eu queria, ao mesmo tempo a gente teve, um tempo atrás a gente teve várias propagandas, né, isso chegou pela TV, pela internet, do condomínio social de Curitiba, que seria uma política super avançada em relação à população em situação de rua e tal. E aí eu queria perguntar se você sabe como é que está esse rolê do condomínio social, o que está acontecendo, se ela de fato é uma política eficiente ou não, quais são os problemas que tem nessa política. Bom, falar do condomínio social eu posso falar porque eu já, até passar por lá, eu já passei. E é difícil o cara que sai da rua para ele chegar até o condomínio social. É uma escadaria muito grande para ele chegar até o condomínio social. Ele tem que sair da rua, tem que passar pelo resgate, para o centro pop, passar, se ele tiver com problema de álcool, droga, passar por um tratamento, se manter no emprego, até chegar lá. E quando essa política do condomínio social teve, foi um grande impacto assim, para a população. Muita promessa, muita coisa, então todo mundo achava que era mil maravilhas, que ia sair dali para sua casa própria, com o seu emprego, ou voltar para sua família. E, na verdade, a realidade não é bem essa, né? Então, o que acontece? Por que eu falo que não é bem essa? Porque eu passei por todas essas etapas. Eu saí da rua, passei pelo inferno, que é o resgate social, de lá fui para um outro centro pop, comecei a trabalhar, perdi emprego por levar um atestado do resgate social, até que consegui outro serviço levando um outro atestado, que um rapaz que me ajudava muito, quando eu estava na rua mesmo, me deu o comprovante de residência da casa dele para mim conseguir um emprego. E então eu cheguei nesse condomínio social. O que eu tiro de bom de lá é que eu consegui terminar um curso, pelo menos, né? Mas como a gente faz parte do movimento, então o que acontece? O que até a gente anda conversando muito, articulando isso, e a gente vai esse ano também pegar valendo nessa questão dos funcionários da FAES mesmo, entendeu? Então eles se sentem ameaçados quando eles veem que tem alguém envolvido com o movimento, que sabe, que conhece as nossas leis, sabe se defender. Então toda a vida eu estava certo lá, estava com um emprego arrumado. O que acontece? Eu fui desligado de lá, eu acho que foi por injustiça, porque eu tinha acabado de terminar meu curso, tinha acabado de conseguir um trabalho, de novo, né, porque eu tinha perdido o outro. E o meu propósito era ficar mais uns 3 meses, até eu conseguir a minha casa mesmo, alugada, porque eles prometeram que a gente ia ter uma participação na Coab, que dali a gente ia poder fazer uma inscrição na Coab. E, na verdade, o que não aconteceu, né? O presidente da Coab deixou bem claro que, sendo de rua, sendo de equipamento do FAS, não existe nem possibilidade de dar uma casa para morador de rua. Porque mesmo a gente estando no equipamento, a gente continua sendo morador de rua. Então eu fui desligado desse condomínio porque eu tive 4 faltas em seguida. Isso não estava em acordo junto com os moradores, porque o regimento é construído junto com os moradores e a equipe técnica. Isso não estava, só que a primeira oportunidade que eles tiveram, eles me desligaram. Porque eu fui passar um final de semana com minhas 2 meninas, e desses 2 dias eu passei com elas e 2 dias na casa de umas amigas, né? Porque a gente também tem que ter a vida social, né? Não é só ficar trancado dentro de um condomínio social, trabalhando, indo e vindo e só isso. Então, o que acontece? Me desligaram, mandaram eu para a rua embaixo de chuva, 10 horas da noite, com mochila, pedi minhas roupas, eles colocaram tudo em saco de lixo e mandaram eu para a rua de volta. Então, o que acontece? Eu só não entendo depressão mesmo, porque eu já passei por isso, e isso aí para mim não me atinge, né? Mas é difícil o cara que chega, batalha para chegar num condomínio social, ser jogado de novo para a rua e começar tudo de novo do zero. Então, eu falo para você que a política deles lá não é correta, e não só lá, como em vários outros equipamentos, que eu falei para você que esse ano a gente vai ver muito, que falta capacitação desses funcionários. Eles tratam com desrespeito a população que mora nesses equipamentos. E desde agressão física até agressão moral, é humilhação. Então é difícil mesmo para o cara que está numa situação dessa, que está saindo da rua, ter uma autoestima, porque o cara se sente inferior e toda a vida ele vai se sentir inferior. O educador hoje, o papel dele é ajudar, tentar fazer uma amizade. Só que eles não entendem isso, a maioria acha que eles são mais e olham a gente de cima para baixo. E eu falo para você porque eu vivo isso, né, no dia a dia. E cada morador de rua tem uma história, tem um porquê que está ali na rua. E uma é diferente da outra. Até eu quero ser breve, eu vou contar só um pouquinho da minha, o porquê que eu fui parar na rua. Desde a minha infância, né, eu fui criado com a minha avó, minha mãe não pôde me criar. Tive mais irmãos que moravam com minha mãe e eu acabei chegando até minha mãe quando o meu pai, a minha avó faleceu. E eu fui morar nessa família e para mim foi muito difícil porque era minha família, mas era uma família que eu não conhecia até então. Eu tinha um padrasto que era muito agressivo comigo, ele não aceitava, não sei, ele tinha uma paranoia na cabeça que minha mãe teve outro filho com outro homem encostou nela, então isso ele descontava toda essa raiva em mim. Então, para mim, nesse tempo não tinha assim leis que nem hoje tem, que uma criança chegar com um arranhãozinho no colégio já aciona o conselho tutelar e, né, chamou até a polícia. Nesse tempo não, eu chegava no colégio com o olho, com a boca, na lista do arrebentado, eu tinha que medir que eu caí de bicicleta ou estava jogando bola. Porque eu tinha sofrido agressão em casa. Então, o que acontece? Com 14, 15 anos, eu estava cansado, né, de ver essas agressões comigo e com minha mãe também, meus irmãos não acontecia, mas comigo e com ela acontecia, e saí de casa. Foi onde que eu fui conhecer a rua. Vim parar no centro, fui morar numa praça aqui, onde que eu fui roubado por uns meninos, e os meninos mandavam embora, que eu era playboy, eu falava que não, que eu ia morar na rua, e comecei a seguir eles, até que eles se ligaram que eu não ia largar do pé e resolveram me levar junto, daí eu fiquei com eles, até os 15 para 16, nisso um tio meu achou eu na rua, daí me levou para a casa dele, me colocou no colégio, comecei a estudar, onde eu conheci uma menina também que estudava comigo, a gente teve um caso, acabamos nós dois muito cedo, eu e ela tendo um filho junto. E nessa aí deu um problema que meu tio faleceu também. Daí o que acontece? Eu já estava um pouco mais velho e fui morar com a minha mãe de volta, mas não deu certo. E como nessa não deu certo, a gente pegou e saiu de casa e foi morar em casa alugada. Só que como era muito difícil, eu também tinha umas amizades que meio complicado, eu comecei a me envolver com roubo, até um tráfico de droga, e acabou que a casa caiu, eu acabei indo preso. Como eu não tinha família, minha mãe não queria nem saber de mim, e nessa já rolou a separação, voltou para casa do pai dela, eu saí da cadeia, não tinha para onde ir, não tinha para onde correr, minha mãe não me aceitou, cheguei em casa com a mochila, ela não quis, e eu fui parar na rua de volta, né? E daí o que acontece? Passei por um período de usando droga, bebida alcoólica, para esquecer mesmo, porque eu estava muito revoltado e a rua é difícil, a pessoa que está na rua sabe como é, que às vezes você tem que beber muito mesmo para você conseguir tirar um cochilo, porque você tem que dormir com um olho aberto e o outro fechado. Muitas vezes a gente se reúne em vários para um poder ficar cuidando do outro, né? Enquanto um descansa, o outro está cuidando, para ver se a polícia não vem, ou às vezes até mesmo o povo, mesmo que Curitiba é um lugar que tem muito preconceito, é uma das capitais que tem mais preconceito do Brasil inteiro, né? A gente já sofreu a agressão dos skinhead, de vários grupos, assim, entendeu? Então, é muito complicado. Então, eu estando na rua, conheci várias pessoas e conheço hoje, e tem muitas pessoas boas. Eu conheço o professor que dorme ali na 15 de novembro, ex-professor. Por algum tipo de problema, ele acabou parando ali. Então, todos têm cada um tem o seu problema. Para ajudar essa população, o que tem que acontecer? É a pessoa entender como que ela foi parar ali e tentar resgatar ela do começo, não de agora para frente, mas começar a trabalhar o passado dela também. E essa é a mensagem que eu deixo para vocês aí, e agradeço o convite de vir participar, fazer uma fala aqui na rádio. E estou à disposição, os companheiros, a hora que sentir vontade e quiser convidar, e vocês também estão convidados, para a gente fazer mais uma fala junto. Obrigado para vocês aí, boa noite. Porra, Caveira, depois desse relato da... Sem palavra mesmo, mas é nós, vamos sim estreitar isso aí, sempre que você puder, pode chegar na rádio, é espaço mais que aberto, tanto para você quanto para o movimento, e vamos se encontrar várias vezes aí, vamos relatando tudo isso que está acontecendo com o movimento, com a população em situação de rua, e é isso aí, valeu mesmo. Valeu, mano. Baltazar. Bom, acho que a gente pode fechar aqui o programa La Cidade de hoje. Acho que a gente teve uma discussão bastante importante hoje, assim, que, pô, se a gente ficasse aqui trocando ideia, dá pra ficar até amanhã aí falando várias paradas. Mas, porra, deu boa. Não sei se eles estão batendo palma aí pra quê, mas enfim. Bom, semana que vem a gente tá aí de volta no programa La Cidade, lá entre 8 e 8h30 aí a gente tá começando, a gente às vezes atrasa um pouquinho, mas... E a gente vai deixar vocês aí com o som. Ah, sim, o Caveira está fazendo um agradecimento, mas eu pedi, além do agradecimento, eu queria te perguntar, fazer uma pergunta aqui, já que você pediu a palavra de novo. O que, que tu espera de 2015 aí pro movimento e tal? Porque 2015 já começa bastante coisa acontecendo. Antes do carnaval, a gente já teve muita coisa rolando no Brasil, em Curitiba também. Eu queria saber o que, que tu espera de 2015 aí pro movimento. Ah, eu espero que o povo ponha a mão na consciência, pare com essa perseguição com o povo da rua, com esse governador do caralho nosso aí, que ele adeira a essa política nacional de população de rua, e dê mais atenção aí para os nossos funcionários, professores, que a gente está acompanhando, está junto também, o movimento não é só de rua, o movimento é do povo também, a gente está acompanhando, está junto com o pessoal da saúde, pessoal do movimento estudantil, Levanto Popular da Juventude, Movimento Cefúria, os catadores de material reciclável. Então a gente não é só um movimento, a gente é vários movimentos, né? E deixar aí um abraço para todo o pessoal aí que está me acompanhando aí, que sabe que eu ia vir hoje aqui na rádio, que estão na escuta lá, o pessoal da Rockefeller, o pessoal do Condomínio Social, o pessoal do Centro Pop Matriz, o pessoal do Boqueirão, lá do resgate do Boqueirão, do Portão, para todo esse pessoal se cercado e isso aí. Até mais. Bom, pessoal, vamos terminando aqui o programa La Cidade, a gente vai ficar com algumas músicas aí na sequência que eu coloquei aqui. E, na verdade, o mais importante é que a gente está aqui com as gravações de alguns atos, né? Pelo aumento da tarifa, o acampamento em frente à prefeitura lá, discutindo o aumento da tarifa e tal. E também o ato dos professores que rolou essa semana. A gente tem a cobertura de toda a repressão, né? Então, a gente está nessa proposta do jornalismo sem edição, né? Então, a gente só gravou o que aconteceu. Então, a galera que quer se ligar no que rolou mesmo, assim, sem interpretação nossa, pá. A gente ligou o gravador e deixou rolar o bagulho e agora a gente vai deixar rolar só. Não que seja sem interpretação nossa, porque o próprio fato da gente estar gravando aquilo já é mais do que uma interpretação nossa, né, mano? Erro meu. Mas é isso, tá? A gente só ligou o gravador naquele momento, porque a gente tem uma ideia com aquilo, né? A gente tem uma proposta, não é neutro, a gente... Longe disso. Não existe neutralidade! Não existe neutralidade, a ideia é essa, não existe neutralidade. Mas é uma percepção de quem tá no olho do furacão, né? Tipo, nós estamos aí no olho do furacão, então... Bom, boa noite pra quem tá ouvindo aí e até mais, galera. Eeuba, o lorundo pé o darodara. O negro não para no tempo, não. Suas origens vêm de Angola um bom tempo. Só botes e o Brasil, bem Brasil no rio. Do verdinho, cabeça de negro. Desfecho conforme vive o vento. Se mostra respeito pro povo, um ofenso. Universo, protetor do ouro. Que olheu, colheu o ouro. Ouro, ouro, ouro, ouro. O tempo não para no tempo. Teve um tormentador que é forte, se sentiu lá dentro. Maracutaia lá do norte, mano, vai lhe ver. Maracutaia segue a ser, um dia irá chover. Sabe por quê? Negro não paga veneno. Pode acreditar se você já sabe há um bom tempo. O negro para um bom tempo. Seja África, Brasil, brasileiro. Maracutaia em toda parte, vejo no governo. Tem a CM, Lalau pra deixar tormento. Tem muito tempo, um pobre pagando veneno. Mesa branca, Aruanda, que canta com fama, que manda mensagem, canão. Tempo não para no tempo. Teve um tormentador que é forte, se sentiu lá dentro. Maracutaia lá do norte, mano, vai de ver. Maracutaia segue a ser, um dia irá chover. Sabe por quê? Ei, bebê, um bebê sim, tiriri ou não, eu vi. Um bebê sim, tiriri ou não. Faço o que faço, um bom tempo chegado. Eu tô com o carro parado, uma preta do lado. Tem papo sábio de mato, rica, chegado, chega. Me peço cigarro, se papo, não falo besteira. É, Brasil, tô na palma, bandeiro não para. De Porto Alegre, Candelária, bom tempo na praia. Porque o negro não para, não para, não para, um bom tempo. O negro não para, África, vejo no medo. Tipo a Anastácia, Tereza, relembra, mãe, menininha. O canto A, pode crer, se sempre vai ter vida. Maracanã, lotado ou desastrado. Por isso eu já é sábado. Tudo que eu faço é torcer, mas vai ver a trajetória do timão vencer. Periferia sofre vida, mas tira um lazer. Quem é o defensor do ouro vai saber dizer. Quem é um protetor da guerra vai saber viver. Hey, fervo não para no tempo. Teve um tormentador que é forte, se sentiu lá dentro. Maracutaia lá do norte, mano, vai te ver. Maracutaia vai nascer, um dia irá chover. Sabe por quê? Hey, faço o que faço, não quero ter. Sou negro velho chegado, talvez tô com mato. Hilaricar empapuçado, muita sede do lado. Chegando sempre vejo Pedro, vou mandando recado. Sabote vejo sim, quero dizer que vim. Do Brooklyn surgi, que vindiquei, estou aqui. Porque no novo tempo vai poder dizer que é sobre um passado de um tempo presente. Moleque de beca descalço, tô chapando e pouco. Correndo no morro, aeroporto vivo, vivo. Água espraiada é assim. O tempo todo Deus está por mim. Porque eu faço o que faço, não mando recado. E faço o que faço, não mando recado. Diz, faço o que faço, não mando recado. Sim, faço o que faço, não mando recado. Diz, tempo não para no tempo. Teve um tormentador que é forte, se sentiu lá dentro. Maracutaia lá do norte, mano, vai lhe ver. Maracutaia segue a ser, um dia irá chover. Sabe por quê?

Enade.